Para você que tem um paladar nobre, a Pizzaria Flongas traz as melhores pizzas do mundo. É isso mesmo. Para o vovô tem a pizza al Viagra, com requintada cobertura de amendoim e molho de catuaba. A pizza fiel tem selecionada mussarela com filés do peixe que a nação corintiana mais ama. É, o robalo. E se você já conhece a nossa pizza quatro queijos, vai se surpreender com a nossa pizza restart. A única com quatro frangos. Pizzaria é Flongas. Aceitamos todos os cartões.